sobe e desce, pá. Subconsciente na rima, é planaltina, é isso aí. E ouve só. Tipo assim eu vou chegando com barulho. É nós mesmo, rap é nosso intuito. A rec boom, pá, pá. Se quiser tem pra trocar, aniquilada é uma rajada. Mas aí deixa pra lá que eu tô de boa. Toda rima, dialeto de quadrilha. Somos subconsciente, a GR Planaltina. Tô quina, quina, de butuca, só filmando os movimentos da quebrada e malandro. Entender tudo, o produto sobe e desce. Malandro velho e também muito pivete. Vem a milhão, a geração está crescendo. Desde pequenos moleque vão aprendendo como é que é o beabá da malandragem. Como é que é o proceder desta viagem. Deixo pra lá, fico na minha. Que eu tô na quina, só de bico nas doninha. O vai e vem da minha quebrada é cabuloso. Se vacilar, se conspirar, aí tá morto. A minha mãe falou pra mim sair da quina. Disse que ali naquela ponta é mozinca. Não, agora não, eu tô de boa. O movimento tá a mil, tiro ecoa. Só foi um susto, só um aviso. Que tem pilantra subindo, morre cabrito. O vai e vem dos cabritão, não é normal. Mal. Pega as máquinas, passa o rádio que é mal. Liga os mano que os gambé já tão na área. No sobe e desce os pet black não dá falha. Deixa a mosca pra ele ver. Que os moleque aqui é tudo proceder. Se der falha, nego cobre não dá mole. Renou e calça é só bicudo e sacode. Que na quebrada tudo é meio esquisito. E não tem prosa pra gambé nem pra cabrito. Com o tubo de 88 eu faço a mente. Eu viajo na lombra, fico contente. É nós da rima, é subconsciente. Vem cá, conhecer a nossa quebra. É o AGR, comunidade favela. O sobe e desce, esse pano vai e vem. A quebrada é nossa, respeito é pra quem tem. No sobe e desce, esse pano vai e vem. A quebrada é nossa, respeito é pra quem tem. Tá agonia, o sobe e desce dos polícia. Sangue no chão, oitão na mão, corpo na pista. Trabalhador que sustenta sua família. É confundido com ladrão no dia a dia. No outro dia, dois irmãos ali na quina. Assassinado, pareceu até chacina. Na madrugada eu sou mais um preto suspeito. Grilado meio nervoso é o meu jeito. Olhando de lado, preocupado com a vida. Tomando Skol refrigerante na rosida. Na minha cinta 1765. Tá aí os parceiros pra dizer que eu não minto. Quando me vê o empresário chore e treme. Já me conhece da maloca Master Game. Lá na quadrilha só assassino sanguinário. Todos fugidos lá do judiciário. Os pivete lá de cima tão afoito. Com os maquinário e sangue no olho. Na madrugada da quebrada é cabuloso. Conspirou com os moleque é só pipoco. Ando de boa em toda essa planaltina. Aí um salve, um abraço ao Diquila. Pelos mortos que a gente nunca esquece. Lembra Diego, Lu, Marcelo e o Pierre. Lembro da Gel na skin e o Geraldo. Foi muito choro no enterro do Guinaldo. Tô na fé, mano, cê pode crer. Mando um salve pras firmeza TV. Mando um salve pro Fofó e vou embora. Cante o refrão no repique é agora. No sobe e desce, esse pano vai e vem. A quebrada é nossa, respeita pra quem tem. No sobe e desce, esse pano vai e vem. A quebrada é nossa, respeita pra quem tem. Infelizmente aqui no Agreste o bagulho é sério. Neguinho vacilou, plou, plou. Vai pro cemitério, tem que andar na linha. Tem que ser camarada, tem que respeitar a quebrada, porque senão cai na rajada. Tem que tomar cuidado com quem anda ao seu redor, porque se confiar demais, você vira pó. Quando for dar um rolé, fique atento, olhe pros lados. Quando ver um carro suspendo, confie demais. Fique ligado, pode ser os cabelos safados que vieram para te jogar. Pra mais tarde comemorar sua morte, ver sua mãe chorar. A vida é assim, cabulosa então. Você prefere tá vivo ou dentro de um caixão? Vou te dar um conselho, meu irmão. Não vacile nas ruas, doidão. Não seja uma presa fácil para a morte, não. Foi desse jeito assim que meu amigo se foi. Mas não dá nada, aqueles arrombados vão pagar depois. Falando em amigo, que saudade dos meus chegados. Que no núcleo de custódia estão encarcerados. Sonhando em estar de volta na nossa quebrada. Rever a velha rapaz e tomar uma gelada. São quatro chegados, gente boa, véi, pode crer. Manda um salve para o Alan, Felipe, Dudu e René. Fiquem com Deus, meus camaradas, e não desistam, não. Porque um dia pras ruas vocês voltarão. Pra jogar no fliperama, curtir um som de rap. Felizmente os tempos bons a gente nunca esquece. Muita saudade nós sentimos de vocês aqui. É nós na fita, pode crer, maloca até o fim. Encerro por aqui, deixando esta mensagem. Vamos abrir o olho, fica atento à malandragem. Não fazer chorar familiares nem amigos seus. E entender que homem é pouco perante a grandeza de Deus.